sobrar, enche a pança, salve a luz da esperança. Com essa luz eu vou brilhar, eu sei que o mundo é obscuro, tais males já aturo, pois sei que a paz é fruta e quando impõe já faz brotar. Resistência e paciência, prepotência vira lenda, e já tamo na sentença, assim nós vamos acreditar. Eu tô junto, tô fechado e tô com o corpo blindado, lado a lado, acreditando que essa paz já vai virar. Paz, o bem que ela me traz, escrevo versos ao vento, os momentos únicos de paz que traz. Para compor, em frente ao destino incerto, melodia, música, na vida um só amor. Na vida que foca, em busca da nota, em busca de evolução, em mover montanhas, em tocar pessoas, seja uma multidão. São várias propostas, são várias impostas, basta saber ou não, se busca o caminho da luz ou se enfrenta a escuridão. Talvez se identifique com ela, sagrado quem me agrada. Sei que a bad passa, tempo de tá vida, mas vai precisar de raça. Dos erros a correção, mesmo contra a direção do fluxo, me sinto excluso, situa na situação. Que o mundo é dos espertos ou dos ligados, eu certo pelo certo pra não ser o errado. Calado e quieto, não sendo otário, exceto o excesso de intelecto de um sábio. Eu juntei escolhas certas, mas sem diversa meta, abri os braços, me joguei, sei que não haverá quedas. Vários caminhos se trilha, junto aos seus vai caminhar. Siga os manos, salve os planos, matilha. Siga os manos, salve os planos, matilha. É matilha, é matilha. Aí, acreditando no bem, vou driblando a maldade, seguindo, rindo, sorrindo, cantando a pura verdade, prezando o bem que não tem, explodindo a mediocridade, mas capaz de existir em meio ao seio da arte. Em prol da revolução, cativando o bem-estar como forma de opinião pra essa porra vingar. Quando se pedem, não fazem, vamos mudar essa imagem. Imagina no ato do sol no espaço e fica no vácuo, prepara quando a geminada de som, fluente no tom, bem mais que um dom. Compromisso com a vida, se caiu, levanto rima, não tragando passagem pra eles, azeres da ida. Que o mundo é dos espertos ou dos ligados, é o certo pelo certo pra não ser o errado. Calado e quieto, não ser otário, exceto o excesso de intelecto de um sábio. Eu juntei escolhas certas, mas sem dispersar meta, abri os braços, me joguei, sei que não haverá queda. Vários caminhos se trilhar, junto aos seus vai caminhar. Siga os manos, salve os planos, matilha. Siga os manos, salve os planos, matilha. É matilha, é matilha. Só quero cantar, contra a paz, amor e harmonia em meu dia a dia, só peço pensar. Da vossa obra-prima dentro do peito, quem me chama viva como o sol e a lua. Em plena fusão, energia da mais limpa, conduzindo o vagão num expresso de mil ideias dentro só em mão. Independente de plateia, boom, bebe, mente, afeto, beat, esticos, mano, atleta no ritmo do coração. É a melodia na rima, eureka, junto com gente certa. Vibe boa, ideia viu, canção. É a melodia na rima eureka, junto com gente certa, vibe boa, ideia virou canção. Eu quero cantar, a ideia propagar, fazer do som o meu motivo, da música uma vida. É tanta coisa pra passar, é mais ainda pra escutar, plantar a paz, cegar de amor, colher os frutos na correr. No corre, corre, do dia a dia, nos porres fortes que a vida implica. São sonhos vivos, de forma explícita, implícita, fé na firma, matilha, família, família, no intuito de entender a trilha. É por amor pelo bagulho, família, matilha.